tal qual lua cheia, me ama e me odeia, meu ninho de amor. Luar é meu nome aos avessos, não tem fim nem começo, ó megera do amor. Você é a vil caipora, depois que me devora, ó jiboia do amor. Negar que me cospe aos bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lula do mar. Oh, lua cheia, leve piscando seus olhos para mim. Oh, lua cheia, cê me ajudei a ver no dia em que eu nasci. O sol me abandona no escuro do teu reino noturno, ó feiticeira do amor. Ouvir o teu canto de sereia é cair na tua teia, ó fada bruxa do amor. Negar que me cospe aos bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lua do mar. Oh, lua cheia, bebe piscando seus olhos para mim. Oh, lua cheia, cê me ajudei a ver no dia em que eu nasci. Oh, lua cheia, leve piscando seus olhos para mim. Oh, lua cheia, cê me ajudei.